quero só você, minha paixão. Adoro esse teu corpo de violão. Eu só tenho você, menina. O teu amor me faz sofrer. Como eu adoro te querer. Eu só tenho você no meu coração. Do que adianta eu te querer assim, se eu não tenho você perto de mim? Ah, como foi bom ficar contigo, pra reviver momentos de prazer e fazer o nosso amor acontecer. Eu não sei viver sem o teu calor. Por inteira, eu quero só você, minha paixão. Adoro esse teu corpo de violão, meu amor. Eu só tenho você, menina. O teu amor me faz sofrer. Ah, como eu adoro te querer. Eu só tenho você no meu coração. Do que adianta eu te querer assim, se eu não tenho você perto de mim? Ah, como foi bom ficar contigo, pra reviver momentos de prazer e fazer o nosso amor acontecer. Eu não sei viver sem o teu calor. Yeah.